Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta para mais uma hora de Em Transe aqui na Radar. Chamo-me Ricardo Mariano, vou estar com vocês nestes primeiros 30 minutos. Nos últimos vem o Ricardo Carvalho. Para esta primeira parte do Em Transe de hoje, dois nomes, dois sons diferentes. As primeiras notas pertencem a Alex Kozobolis. A história é simples. Este músico não tocava piano há 3 meses e durante uma curta estadia em casa de um amigo no sul de Londres e durante uma hora resolveu, num jeito meio improvisado, tocar 4 peças ao piano, gravou-as, tudo fez sentido e a edição Together está aí fora. Dos 4 temas deste belíssimo EP de música minimalista e com algumas gravações de campo, vamos destacar 3 faixas. Primeiro, And Soon I'll Have to Live Again, vai abrir este Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos.

Música de Alex Kozobolis, em destaque nestes primeiros 15 minutos do Em Trance. Primeiro, And Soon I'll Have to Live Again. Depois, Someday Though We'll Be Together. E a finalizar, I Promise. Seguimos com o segundo sublinhado de hoje, chamam-se Chromatics. Banda de Portland sucedem a Night Drive, um disco que teve alguns dos temas em destaque no filme de Nicholas Winding Refn, o belíssimo Drive. Dos Chromatics, destaque para este Kill for Love, edição 2012, um belíssimo disco a experimentar a pop de diferentes maneiras. Tem por lá um tema chamado No Escape, termina o disco, e é um tema longo a experimentar a eletrónica, e vale a pena ouvir. Chromatics. Seguimos com No Escape. Thank you. Antes de darmos a vez ao Ricardo Carvalho, lembrar-vos que nestes primeiros 30 minutos destaque para a música de Alex Kozobolis e no final Chromatics com No Escape. Fiquem desse lado, vem aí o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe a abrir com o percussionista Andrea Belfi, álbum constituído por quatro composições intitulado Wege. Seguimos agora nesta emissão de Em Transe com o projeto de Ben Chesney, ele que recentemente colaborou com Gala Drop. Ficamos aqui com o álbum conceptual Maria Capel, composto à volta do tema das capelas de Brabant, na Holanda. Fica aqui o tema de nome Dongen. Thank you. segunda parte da emissão de Em Transe, que contou com o percussionista Andrea Belfi, ainda Six Organs of Admittance, depois A Whisper in the Noise e, por fim, o compositor Christian Naujox. Vamos terminar a emissão de hoje com o novo de Seaworthy. Alinhamentos e podcasts das emissões de Em Transe podem ser consultados e descarregados através de radiotranse.blogspot.com. Regressamos na próxima semana, na próxima terça, a partir da 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Transe na Radar. Boa noite.